dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe que horas você vai ouvir o nosso podcast. Gente, o primeiro episódio da quinta temporada de Game of Thrones, GOT, foi ao ar domingo, às 10 da noite, na HBO, apresentando o princípio de uma aliança inusitadíssima entre duas famílias rivais. O anão Lannister aceita o conselho do eunuco Lord Varys e vai se encontrar com Targaryen, a mãe dos dragões, para ajudá-la na conquista do Trono de Ferro. Olha que louco. Uhum. A sequência da produção traz também uma tripla nudez masculina e um romance gay para não ficar por fora do momento. E por falar em GOT, temos duas entrevistas exclusivas nível Bahia com atores da Produções. Uma já está aqui no Feminino e Além, ou seja, no site, no ar, né? Com o Liam Cameron, que tá muito legal. Depois que você acabar de ouvir o podcast, corre lá e vai ver. Quarta-feira. Gente, a gente tá muito chique. A gente tá chique, né? Quarta-feira entra com nossa Cerise Van Houten. Oh. Então, só pra gente atiçar a curiosidade de vocês, dá um gostinho pra vocês saírem correndo quarta-feira de manhã e ler. Eu e Camila vamos ler 3 perguntinhas agora e o resto só no site amanhã, ok? Qual é a motivação de Melisandre? Eu chamo ela assim, de Melisandre. André, enfim. Qual é o seu objetivo? Essa foi a pergunta feita para a atriz, tá? E ela responde: o que eu estou tentando fazer é mostrar que tudo que ela está fazendo, a personagem, é em nome de um bem maior. Que ela está fazendo isso por um propósito que ninguém conhece ainda. Ela sabe que estamos lidando, com o que estamos lidando é muito épico, que as pequenas guerras que estamos lutando agora, e portanto ela sente que as pessoas têm que fazer enormes sacrifícios. Mas sim, eu ainda sinto que ela não está fazendo isso em benefício próprio. Há um poder maior com o qual ela se sente em dívida. Ela é uma verdadeira crente, ela não é uma farsa. Adorei a resposta, viu? Muito legal, né? Muito. Seguindo aqui, mais uma perguntinha aqui também na entrevista. Como é que está o relacionamento dela com Stannis nesse momento, né? Ela responde que Stannis ainda é seu foco, mas que ela ficou um pouco distraída por Jon Snow. Em parte, isso se deve à presença de Jon como homem, mas há alguma coisa a mais também. Eu acho que ela sente ou pode ver que há algo mais sobre ele com que ela pode ter que lidar. Ou apenas que ela pode precisar dele. Sim, há algo sobre esse cara, ele tem um certo poder que ela não pode identificar ainda. Enfim, vamos escolher outra pergunta aqui. Pegar a primeira. Como é que... Para ela defina o cenário para Melisandre... Como é que você chama, Adri? Melisandre. Melisandre. Ao começar a quinta temporada, né? Começou aí domingo. Enfim, ela respondeu que nós estamos no Castelo Negro, sabemos que acertamos um golpe no Jon Snow, queremos voltar para o Winterfell para tomá-lo e queremos que o Jon Snow vá com a gente. Mas ele é basicamente casado com a Muralha, ele fez um juramento, ele não vai nos seguir. Por isso eu vou ter que seduzi-lo para levá-lo a fazer isso. O restante vocês conferem então amanhã no nosso site. E por tá bem favor. Legal a entrevista, hein? Nossa, Van Houten. Os fãs vão ficar loucos aí, né? Van Houten, ela é muito boa atriz e merece vocês darem uma lida. As perguntas estão ótimas, as respostas melhores ainda. Calma, gente, não tem spoiler. Vai na fé. Agora voltando ao Brasil, série brasileira. Vamos falar com dor no coração, porque eu adorava. Eu adoro essa série, a última temporada começa agora, hoje, vocês estão ouvindo a gente terça-feira à noite, vai ter a última temporada de Tapas e Beijos. Dessa vez, Fátima, Fernanda Torres e Sueli, vivida por Andréa Beltrão, vão ter a própria loja delas. Elas vão abrir um brechó chamado Boutique em Copacabana. Sueli vai ter o apoio de Jorge, que é Fábio Assunção, que vai continuar na trama, vai continuar fazendo a Boate La Conga. Stephanie, que é a travesti, vai ser a sócia dele nessa temporada. Fátima vai ter a torcida incondicional de Rei, que vai ser vivida por Márcio Garcia, principalmente porque ele adora viver de sombra e água fresca pelas areias de Copacabana. Desde que Armani, Vladimir Brista, vendeu em portadora, a vizinhança do bairro não tem notícias dele e corre até um boato sobre uma possível participação de Fátima no misterioso sumiço do ex-namorado. Tem tudo pra ser muito bacana. Adoro essa série. E elas são geniais. Adoro as duas. A série é ótima. E eu notei até, Denise, a sua tristeza na voz. Juro, eu fiquei triste porque eu adoro. Gosto mesmo. Notei. Enfim, vou acompanhar a última temporada, né, pra mim. Mas eu acho que também tiveram um lance bacana aí de terminar também antes de cansar, né? De terminar antes de esgotar, de terminar exatamente. No auge, terminar bem, pra gente ter saudade. Ficar na saudade, não vai ficar na raiva, vai ficar na saudade. Eu acho que Fernanda Torres teve muito dedinho nisso também, porque ela saiu dos normais no auge, vocês lembram, né? Uhum. Então acho que ficou a saudade, né? Então, ela acho tem que... o timing, né? Ela tem. Exatamente. Acho que o objetivo é esse. Vamos lá, Camila. Enfim, agora vamos falar um pouquinho de reality show musical para variar. Mas antes de chamar a entrevista exclusiva com a dona Cláudia Leite, queria abrir um parênteses aqui anunciando que no próximo encontro da gente, a gente vai estrear um quadro novo chamado Aprofundando, ou seja, vamos falar de maneira aprofundada sobre um programa, sobre um babado, sobre alguma série. E no próximo programa a gente vai aprofundar no Superstar. Mas, como eu sei que vocês não vão aguentar até lá, eu deixo uns poucos minutos para vocês falarem o que vocês acharam do começo da segunda temporada. Nossa, Denise, por favor. Para mim é uma coisa, é uma tortura falar em público. Denise, por favor. É só não pra dar gostei. Uma prévia, dar um gostinho para você. Tá, a minha opinião básica. Não gostei. Gostei, acho que Thiaguinho individualmente é muito legal, Paulo Ricardo individualmente é muito legal. Não gostei de Sandy como jurada, apenas. Achei que o trio não encaixou, falta alguém com personalidade de verdade ali, alguém para guiar aquilo ali, não me convenceu, não. Vamos ver se no próximo programa eu mudo de opinião, né, que vai ter mais um aí. No próximo a gente já vai estar no segundo, então vamos ver se eu mudo de opinião. Brits. Tá, sou eu, adoro esse momento. Gente, é o seguinte, odiei no Grau Master. Eu nunca imaginei que eu fosse sentir saudade de Fábio Júnior na minha vida inteira, em algum momento. Eu odiei, assim, Thiaguinho já começou mal pela roupa. Odiei o figurino de Thiaguinho. Eu achei ele inseguro demais. Ele tava muito nervoso mesmo. Muito nervoso. O Paulo Ricardo, ele ensaia aquele olhar 43 o tempo inteiro. Ele não, enfim, não sei. Eu não sei se ele ainda não se encaixou. Sandy, eu pulo, porque realmente tudo é incrível, tudo é lindo, tudo é perfeito. Né? Não gosto. Agora, eu acho que quem vai tomar personalidade ali vai ser Paulo Ricardo. Vamos esperar. Vamos esperar. Ele mas me surpreendeu eu acho. Muito positivamente. Pra mim, muito melhor do que o Dinho. Agora eu vou te falar. Não, mas é porque o Dinho não sabia articular, Camila. O Paulo Ricardo é muito mais bem articulado. Ele é mais bem articulado, mas eu achava o Dinho tecnicamente melhor, entendeu? Mas, assim, é aquilo que a Denise falou. É o primeiro. Tem muita coisa pela frente. Eu sou do contra, tá? Eu discordei de todos vocês, porque eu achei que os três funcionaram muito bem, muito melhor do que a primeira temporada. Gostei muito. Não vou avaliar individualmente, inicialmente, assim, o Thiaguinho eu já esperava coisas boas dele, o Paulo Ricardo me surpreendeu e até a Sandy me surpreendeu positivamente, apesar de, gente, ela ter aquele jeito chatinho dela, mas é o jeito da menina. Mas pelo menos ela sabe sambar. Pois é. Demonstrou. É verdade. De opiniões agora, vive o mundo, né? Agora as bandas, até agora, bem meia boca. A nada vieram. A nada, realmente. E um último detalhezinho, que nem é o aprofundamento, mas esse programa sem Fernanda Toda Linda não acontece. Ah, mas eu achei que o André Max ficou muito desaparecidinho. Eu gosto muito dele como apresentador, acho que ele podia aparecer mais também. Não, mas ela controla bem, eu acho que ela dá agora, o fora. Agora aquela menina lá que a Drix já tinha falado, realmente é Rafa Brits. É muito chata, hein? Gente, eu não ela entendi é nada. Mas vamos mudar de assunto. Enfim, mas deixa pra próxima semana. Pra próxima. Agora vamos ouvir Cláudia Leite no nosso jogo rápido. Três perguntinhas aí sobre o The Voice Brasil. Ela falou um pouquinho da experiência dela no reality e meio que deu a entender aí o futuro dela aí nessa quarta temporada. Vamos não conta pra ninguém, deixa eu ver. Tá saber um pouquinho o que você tirou de melhor dessa experiência de participar do programa e se você tem alguma fase preferida dele, que são as audições, né, as batalhas. Ah, eu adoro The Voice, é o meu programa, é a minha casa ali, eu me sinto muito à vontade, onde eu sinto que a minha música não pode ficar só comigo. Eu divido com o meu público e a minha experiência com outras pessoas também. Então, eu amo estar ali. Eu acho que a melhor mensagem que se pode carregar para o resto da vida, depois de ter feito parte ali do The Voice e de continuar fazendo parte da família The Voice, é que a gente não faz nada só para a gente sempre faz tudo para que o outro também possa ter êxito, e se não for assim, nada dá certo. E tem alguma parte favorita ali sua, ou você gosta do processo todo? Eu gosto de tudo. Toda vez que eu penso que eu amei alguma coisa, ver outra melhor ainda, sabe? Essa última edição foi sensacional. No final do programa eu estava assim, emocionadíssima, porque a gente tinha conseguido bater o recorde de todos os programas em audiência, com um final lindíssima. Ali é uma família mesmo. É um programa que, eu vou te dizer, é uma energia incrível para quem está ali participando, dos câmeras, as pessoas que trabalham nos bastidores que ninguém vê, servente, todo mundo ali, a gente é uma família. A gente trabalha pelo sucesso do todo, é o máximo aquilo ali. E a quarta temporada, a Globo convidando vocês, Claudinha aceita mais uma vez? Eu não posso falar nada sobre isso. Isso é surpresa. Meu boss não deixa eu falar nada sobre esse assunto. Tá, vamos pra frente. Obrigada, viu, Claudinha? Ato falho total de Claudinha aí. Né? Ela deu uma mega pista pra gente, depois ela se corrigiu, mas eu acho que a dica tá dada aí, né? É, eu também senti um tipo, foi bom participar, foi legal, tipo assim, tchau. Até um dia. Mas, gente, eu sinceramente, é tanto nome que aparece. Agora é Paula Fernandes já, né? Eu gostaria de ver Paula Fernandes fazendo crítica. Tá aí, gostaria. Entendeu? Gente, eu não suporto Paula Fernandes. É aquela questão de opinião. Gostaria de vê-la fazer crítica. Agora, sim, porque Cláudia Leite realmente, acho que no The Voice deu. Gente, assim, eu de verdade tinha muito mais implicância com Claudinha. Hoje eu tenho bem menos. E, assim, eu acho que num programa como esse, o que se cria são personagens, né? Cada um ali assume um personagem específico. Sim. E eu acho que a gente tende a fazer comparação com os personagens anteriores. Isso é fato. Sim. Então, uma Paula Fernandes entrando no lugar de uma Cláudia Leite vai ser uma mudança abrupta, né? Com certeza. Aí é melhor a Ivete mesmo, que pelo menos fica exatamente. No mesmo... Também acho. Sim. Apesar de Ivete ser um personagem muito mais forte, eu diria. Mas eu acho que... Querendo ou não, Cláudia Leite também dá aquela coisa do jogo com os outros dois, dá aquela coisa da brincadeira, por mais que digam que é forçado ou não, independente da opinião, eu acho que ela dá uma leveza também pra ali. Paula Fernandes, eu acho que ela vai ser mais séria, mas não sei, não vai estar aquela descontração que eu vejo atualmente, não. Eu acho que esses quatro nomes aí a gente só vai saber no dia 26 mesmo, na entrevista lá que a Globo vai dar, porque também acho. Até agora é muita especulação. E eu também continuo sendo... Não, mas eu... até lá você continua alerta, tá? Mas eu acho que Lulu é o único que permanece, né? Isso, Lulu e Daniel, não é isso? Garantido. Lulu, Daniel já falou que não vai mais. Daniel é o primeiro confirmado que não vai estar mais. Ah, entendi, entendi. Então, de repente, realmente, Paula Fernandes entra no lugar de Daniel, não? Ai, será? E sai a ideia do Vitor. Porque mulheres? Aí... Ué? É difícil. Pode ser, mas não sei. É difícil. Imagine Lulu Santos com duas mulheres lá, coitado, vai ficar louco. Formato mundial, normalmente são três homens e uma mulher, né, mas... Agora, dona Drix, suas cotidianas, o que você separou de bom essa semana? Gente, ó, cotidianas da Drix hoje, completamente nacional. Didi Wagner no Multishow, imperdível. Canal Brasil com Espelho, para quem não conhece, Lázaro Ramos no comando, Que Seja Doce, Felipe Bronze, estreou ontem, bem bacana, e eu já estou apaixonada por um chefe que vocês vão saber qual é. Um chefe não, né? Um confeiteiro, assim, aquele cara que sabe muito. Ouve, que vocês vão ouvir muita coisa legal, SOS Salão de Beleza, e tem mais alguma coisa, ouçam, que tá bem bacana. Oi, gente! Cotidianas Adrix no ar. E hoje, só com coisa nacional. Realities. E um de entrevistas. Eu já começo com uma indicação bacana pra caramba no Canal Brasil. Toda segunda, às 21h30, tem o ótimo programa Espelho, com Lázaro Ramos. Ele faz entrevistas, já passou por lá de Javan, Hassum, um monte de gente. E são papos sempre muito inteligentes. E também, ele pega um caminho meio jornalístico para quebrar essa coisa das entrevistas, né, toda santa segunda. Como ontem, quando ele mostrou de Salvador a marcha contra o genocídio do povo negro, né? Com o lema Reaja ou Será Morto. O movimento luta pelo fim do assassinato indiscriminado de jovens negros e do preconceito. Ou seja, programa bacana pra caramba. E a gente está falando de Lázaro Ramos, né, gente? Põe na agenda. Para quem curte gastrô como eu, a grade do GNT segue forte. O que eu acho ótimo. 3 confeiteiros por 2 provas. E pelo júri, esse é o programa Que Seja Doce, de Felipe Bronze, um dos grandes chefes que carrega a bandeirinha do Brasil pelo mundo. Carole Crema, Lucas Corazza e Roberto Strongoli é o júri. Povo completamente dentro do assunto, entendem o que falam, não tem nenhuma coisa chata, sem noção, enfim, adorei a escolha, meu clap-clap para isso. Serão 30 episódios temáticos e ontem estreou segunda, tá? O tema foi brownie. Legal o esquema. Um doce na abertura, né? Que o júri já prova e que o doce mais gostoso já leva uma vantagem pro confeiteiro. Depois vem a prova eliminatória. Seguem 2 pessoas. E a terceira que decide o ganhador, né? O tema de ontem foi brownie, como eu já falei, e a gente viu de tudo, sempre com as dicas do Felipe Bronze, passeando pela cozinha, né, dos competidores. Muito bacana, curti muito. Quero ver qual vai ser o mais grosso do júri, que eu sempre fico apaixonada e que sempre agito o programa, né? Se vai ser o Strongoli ou a Carole. Eu acho que o Corazza não. Mas eu já estou apaixonada pelo Corazza, porque os comentários deles são muito, muito legais. Agendem-se toda segunda às 19h30 no GNT, para quem gosta do tipo de programa, ok? A gente parte para a Didi Wagner, como sempre, incrível no comando do Seu Lugar em Comum no Multishow. Gente, que é isso, ninguém tira essa cadeira dela mais. Desde o dia 16 de março, ela vem passeando pela Tailândia em 8 episódios. Tem muita coisa boa. Para quem perdeu, vai lá no site do Multishow, dá uma olhadinha. Mas tem muita coisa boa até 4 de maio, porque são 8, estão fazendo a conta até 4 de maio. Para quem sonha em andar pelo lugar paradisíaco e cheio de surpresas que é a Tailândia, tá valendo demais vocês verem. E fora que Didi, desde a MTV, desenvolveu além do que eu pude esperar de outra VJ do canal. Ela é desenvolta, carismática, simpática, gentil, fala 357 mil línguas e sempre agrada em todos os episódios. Vale super a pena para quem quer viajar junto com a moça, porque praticamente é uma viagem, tá? Eu lembro da Suíça, que ela planou de parapente perto dos Alpes Suíços. Gente, aquilo foi uma loucura, muito legal. Toda segunda, Multishow, 21h15. Bom, The Taste Brasil no GNT garante a minha atenção toda quinta, às 22h30. Mifano, Claude e Bronze me pegaram pelo pé. Não tem jeito, acabou, morri ali na mão dos 3. Os competidores, muito diferentes entre si, agitam mais ainda o programa. E um salve para André Mifano. O cara é impagável com suas caras, bocas e palavrões, sempre bem colocados e sempre no pi. Mas a gente entende bem o que ele falou. Adoro quando ele tira sarro dos outros e leva na boa o retorno desses sarros, né? E vamos conversar que, para quem entende de cozinha, ter um tema extenso a cada episódio, cozinhar para pôr um prato em uma colher, é punk, viu? E depois ainda tem mais uma prova para os seus mentores. Enfim, um nervoso só. Eu que estou fora, fico nervosa, imagino os competidores. Torço para o Mifano até agora, apesar de ser uma apaixonada por Claude. Mas estou agora apaixonada por Mifano. Não dá, gente. Meu amor da hora. E o melhor dele, é o único que até agora apenas ajudou e orientou seus cozinheiros. Ele não ditou. Diferente de Bronze e Claude, que já ditaram o que os competidores, seus times, tinham que fazer. Ok? Não achei muito legal, mas enfim, cada um com sua estratégia. Vale a pena. É, só para vocês gravarem. Toda quinta, 22h30, no GNT. E para falando mais um pouco, para fechar o Saia Justa, tô com as meninas na cabeça, que também vocês sabem que eu sou apaixonada. Para fechar o Cotidiano de hoje, o novo SOS Salão de Beleza com a modelo Mariana, eu não sei falar o sobrenome dela, eu nunca sei se é Wiker ou Viker, não sei falar o nome dessa menina, me ajudem, tá? E o Beauty Ricardo dos Anjos, é meio igual, decora? Sim, mas usar o salão de beleza em tempos de estética em alta no Brasil, acho que está valendo. E eles são bem diretos com os proprietários para o que tem que ser modificado de verdade para que a empresa ande e ganhe a segurança dos clientes. Está valendo dar uma olhada para quem trabalha na área. Não, você não vai ver dica de beleza e afins. A gente não está falando de super bonita. A ideia é diferente. O programa é mais para quem empreende na área. No GNT, toda segunda, às 21h. Gente, cheiro grande. Até semana que vem. Massa. Dona Drick sempre arrasando. Agora vamos direto para a Denise e o seu mix da TV que você separou para a gente essa semana. Pois é, então, vamos falar das estreias previstas aí para o mês e um pouquinho para o mês que vem também. Dricks, música.doc, você pediu para eu te avisar quando fosse de Anitta, mas não é ainda, calma. Obrigada. Dia 26 de abril vai ser MC Guimê. Continuo na mesma situação? Pior ainda, sinceramente. Não. Na chamada do programa, ele já solta a seguinte frase. Isso aqui é vida louca. Se eu não sou vida louca, quem é vida louca? Uhum. Enfim, vamos ver a vida louca de MC Guimê. A partir do dia 26 de abril na MTV. Depois, por favor, eu não, procure você. No meu Facebook um vídeo que é um cara fez uma resposta ao funk ostentação. É maravilhoso. É. Procuremos. Gente, no dia 5 de maio estreia a série Vizinhos no canal GNT. É o seguinte, em casas vizinhas no bairro da Lapa, em São Paulo, Bianca Bainton, Marcelo Airoldi e um grupo de 5 atores novatos estão há cerca de um mês em 12 horas diárias de intensa convivência. Ali ocorrem as gravações de Vizinhos, série de 3 episódios do GNT. A trama retratará a relação de Mário e Luísa, casal cujos filhos acabaram de sair de casa com um grupo barulhento de adolescentes que alugam um imóvel ao lado. Gente, tem tudo pra ser muito legal essa série. Eu vi a chamada já no GNT, tá? Eu adoro as séries. Adoro, eu acho que vai ser muito legal. Os atores são muito bons também. GNT costuma caprichar, né? A história é muito bacana, muito interessante o enredo. Eu sou amante. É, eu também. Outra coisa, vai estrear no Multishow Acredita na Peruca, de Luiz Fernando Guimarães. É o programa dele, né, que é a grande estrela da nova série. E ele vai viver a socialite falida Eleonora. Os episódios, que são gravados no Teatro Adolf Bloch, no Rio de Janeiro, se passam em um salão de beleza. O lugar é administrado por Eleonora. E a trama com o elenco se completa com Elcir de Souza, Gotia, Fernanda Nobre, Cláudia Missura, Mia Mello, João Gabriel Vasconcelos e Beto Paranhos. Charles Miller e Cláudio Botelho assinam a direção da série, que seguem o formato de sitcom no estilo teatro ao vivo. Eu acho que ela vem meio para substituir o Vai Que Cola, que acabou aí, né, na emissora, virou filme, vai virar filme aí. Os diretores são fantásticos. São fantásticos. O Fernando também Guimarães é também é muito legal, né? É, com certeza. É. Ele é, pra comédia, ele é muito bom, eu gosto. Pois é, vai estrear também a série Adotada na MTV. E depois de... É a segunda temporada, na verdade. Na primeira, ela ajudou Papito Supla a encontrar o verdadeiro amor. Agora, Maria Eugênia volta pra MTV pra ser adotada. Ai, meu Deus. Exatamente. A cada episódio, uma família adota a apresentadora sem saber a ardência que estão levando para casa. Por uma semana, ela vive nessas casas e é incorporada à rotina e aos hábitos de cada uma delas. Em sua jornada, Mariel passa por lares dos mais diferentes estilos no Brasil, de São Paulo a Minas Gerais, passando inclusive por Salvador. Tem programa de absolutamente tudo agora, né? Pois é. Eu, assim, fora MC Guimê, eu tô assistindo tudo, gente. E 10 mandamentos, eu tô assistindo tudo. Vamos lá ver. Não, só pra completar, vai voltar pra Adotada e vai se juntar a uma comissão que não só comenta o perfil das famílias que receberam a ruiva em suas casas, como também avalia as atitudes de Mariel a cada episódio. Kleber Tumassones, o Klebinho, melhor amigo de Maria Eugênia, e Erika Sukonik, prima e melhor amiga da ruiva, completam o grupo. E é isso, vamos assistir, vamos ver se vai ser legal. Eu tenho a família baiana vai ser uma figura, com certeza. Eu tenho uma pergunta para Denise. Faça, não sei se você vai te responder. Vai ter que responder agora. Ai, meu Deus, que medo! Todo mundo. Vem cá, o que você tá achando de Tudo Pela Audiência? Drix, você quer realmente saber? Eu não gosto desse tipo de humor. Infelizmente, eu acho que o programa é genial. Mesmo, já assisti, eles têm uma sacada diferente. É um programa de humor diferente de tudo que a gente tem no Brasil. Mas não é o meu estilo de humor, assim. Drix não tá é apaixonada, muito... né? Eu vi os comentários. É, ela viciou, eu vi que ela viciou no programa. Mas, infelizmente, eu não vou estimular o seu vício. Não, tudo bem. Eu só tenho medo, realmente, como eu falei no Twitter, de chegar perto de Fábio Porchat, porque ele cospe. Ai, é, né? E eu tenho medo. Mas, assim, eu rio muito. Eu não rio com o Fábio Porchat. Realmente, eu acho ele muito escrachado. Mas eu rio mais com o Tata Werneck. Eu acho ela incrível, gente. Eu tô meio in love com ele. Com ela, perdão. Ela por vai isso estar que eu te na próxima novela das sete. Ah, vai entrar. Vai sabia. Com Bruna Marquezine, né? Vai ser a melhor amiga da protagonista. Então vai ter uma participação boa. Ah, legal. Mas eu não sei se o personagem dela vai ter um cunho meio comédia. Vai ser, será? Deve ser, né? Vejo ela fazendo outra coisa. Olhar pra cara dela dá vontade de rir. Dá vontade de rir. Você acha que. Você sabe que esse é o meu medo? Que ela fique estereotipada. É. Com isso. Sim. Em novela, né? Porque em série, ok. Filme, ok. Mas enfim, era a minha pergunta pra você, Denise. É, respondi, não como você gostaria, mas enfim. Tudo bem, opinião. Gente, agora eu quero falar só uma última coisa. Sim. A gente tá já com as redes sociais aí, acho que. Se ninguém está acompanhando, se nem todo mundo está acompanhando, acompanhem, que a gente tem muita coisa bacana. E a gente vai lançar aí, durante as próximas semanas, um especial com atores negros da nossa televisão. A gente falou algumas semanas atrás sobre a novela Windhoek, que é africana, que tem alguns atores, né, da gente, Roku Pitanga, que participa também. E eu assisti, vamos falar de coisa séria, Coca. Ai, meu Deus. Mas é que eu assisti um vídeo do pai do garotinho que sofreu preconceito lá em São Paulo, em frente a uma loja lá em São Paulo. Sim. E ele é americano e ele dizia que o filho dele não assiste televisão aqui do Brasil, por não se sentir representado, por não ver muitos atores negros serem. Né, ele não podia assistir porque ele não se sentia. Ele perguntava, pai, mas não tem ninguém igual a mim. Enfim. E aí isso me tocou bastante. Eu acho que a gente. Realmente tem que dar mais valor para os nossos atores negros, que eles são simplesmente desvalorizados e eles têm um talento tão maior do que cor de pele, tão maior do que qualquer outra coisa. Então, assim, no Instagram, nas próximas semanas, a gente vai fazer umas umas homenagens simples aí, singelas, dentro das nossas possibilidades, mas a gente vai contar um pouquinho da história deles, dizer quais novelas eles já participaram e mostrar para todo mundo aí que existem grandes atores negros no nosso país, brancos também, existem atores, grandes atores no nosso país, mas já que a gente tem que falar de cor, vamos falar de negros aí. Bota grande nisso. Acho ótimo, é, acho ótimo. E, gente, atenção, procurando Twitter, hashtag Feminino e Além, vamos usar essa hashtag agora para falar qualquer coisa. Se vocês quiserem ouvir alguma coisa da gente, o que, que a gente não tá falando, mete a hashtag no Twitter e no Instagram, no Facebook isso. Não funciona. É. Então, Instagram e Twitter, hashtag Feminino e Além. Bom, vamos falar então da novela das sete da Globo, Alto Astral, que tá com uma boa notícia aí pra emissora, né? Registrou na semana passada a maior audiência desde a estreia, em novembro de 2014, foram 26,2 pontos de Ibope na Grande São Paulo. É o melhor desempenho de uma novela das sete desde o último capítulo de Sangue Bom, em 1º de novembro de 2013, que foi 27,8. Alto Astral superou Babilônia e Jornal Nacional. Obviamente. Ambos com 25,2. Pois é, minha filha. A novela das 7 batendo a novela das 9. Isso é inédito. Mas não, não entendi nada. Mas tá, vai. Isso, gente. Mas eu acho, eu assisto essa novela por causa do meu horário. Era mais ou menos que eu tô chegando e eu adoro sentar e assistir televisão, né? Enfim, e mudou bastante, viu? Aquelas críticas que a gente fazia de uma novela muito doida, de dar aquele foco, enfoque pra. Como era o Cláudia Raia. Daquelas loucuras dela, praticamente desapareceram da novela. A novela agora tá com muito mais drama, muito mais suspense. Eu acho que pode ser também por isso que tá melhorando aí, tá mais normal a novela também. Deu uma melhorada. O elenco até já se reuniu com o Daniel Ortiz, que é o autor, né, da novela, bem sucedida. É a primeira vez que ele é o autor principal, aí eles já se reuniram para comemorar. Gosto de muita loucura, a parte de Cláudia Raia já estava meio surreal para mim, mas agora que está voltando aos trilhos, eu estou gostando, pena que já vai acabar, né? Quando entra nos eixos, acaba, mas é. Em maio já tem I Love Paraisópolis, que eu tenho bem bastante medo também do que vai acontecer, mas enfim. Então, gente, Alice vai ficar dividida entre a paixão que sente por Murilo e o amor de Evandro. Eu não entendo isso, tá? Ponto. Em Babilônia. Novela das nove da Globo. A mudança no rumo implantada nessa semana tirou a personagem da prostituição, que eu tava achando bacana. Mas manteve o triângulo amoroso. Gente, como é que se mantém um triângulo amoroso entre Cássio Gabos e Gagliasso? Oh, hello? Mas ok. Previsto na trama. A jovem vai se envolver com o milionário e vai ficar balançada. Ele a tratará muito bem, dando atenção e carinho durante algum tempo. Ela ficará com os dois, safadinha. Mais pra frente, a Alice sairá da casa da mãe, até eu, né? Inês largará os dois e tentará recomeçar a vida sozinha. Eu não entendi nada desse posicionamento, gente, mas ok. Eu vou ficar calada. Agora ela vai ser a mocinha batalhadora da novela, gente. Eu não entendi, mas... É isso, porque eu tô confusa. Porque falou que mudou o rumo dela e tal, que ela não vai ser mais gata de programa. Mas ela tá dando todos os indícios que vai ser. Então eu tô bem confusa. Ela tá mais pra piriguete do que pra garota de programa. Ela não vai ganhar, gente. Mas ela vai ter dois nomes, vai ser uma piriguete na novela. Vamos ver. Bom, Ricardo Linhares, coautor do folhetim, afirma que o sentimento dela pelo cafetão é muito forte, mas Alice logo descobre que ele é mau caráter. Pô, demorou. É, nossa, né? Então. Vamos combinar? Já Evandro vai se apaixonar por ela, tornando-se seu protetor. A relação que começaria por dinheiro agora vai surgir baseada no afeto. Agora, gente, enquanto Evandro, eu não largaria a Glória Pires. Ok. Que Glória Pires é a minha ídola nessa novela, sabe? Ídola mesmo, uma coisa de Master Blaster, porque ela pega todo mundo, né? Incrível. Ela vai mudar também, né? Diz que não vai ser mais ninfomaníaca, não. Gente, ó, eu vou falar. Tudo para salvar a novela, minha filha. Não, gente, mas... Gente, como é que ela vai mudar de uma hora para outra? Diz que ela vai se apaixonar pelo nadador lá, vai se apaixonar verdadeiramente. Meu Deus, tá tudo... Gente, essa novela é de gente louca, por isso que Drix adora. Drix adora essa novela, porque essa novela é de gente louca. Olha, você está me atacando ao vivo para todo o Brasil. Mas, e eu vou te atacar. Mas você é minha irmã por causa disso, porque nós somos loucas. Mas, gente, é sério, ele tá invertendo absolutamente tudo. Tudo agora, da novela. O pior de tudo, na minha opinião, é que vão ser cortados todos os beijos e todos os carinhos das duas senhoras, porque o público também não quer, né? Quer elas como casal, mas não quer nada de beijo, nada de carinho, nada disso. Nossa senhora, muda de assunto. Ridículo, vai, bora. Mas assim, Babilônia, né, gente? Vamos lá para os termos bíblicos, ninguém se entende. É, sabe? Tá fidedigno, né? Tá. Enfim, total. Vamos por dentro com a Loura, com Dona Adriana Leão, que ela também vai falar de Babilônia, né? Tem mais notícias aí. Não! Então, meus amores, eu queria só contar uma fofoquinha aqui antes da gente falar das novelas. Conta, o cantor Thiaguinho. Qual foi? Conte, pelo amor de Deus, que eu fico ansiosa com babados. Então, ele ficou muito irritado, porque ele foi participar do programa Mas Você, na segunda-feira passada, e ele tinha levado a banda para cantar a natação. Mas, como a apresentadora Ana Maria Braga passou quase todo o tempo do programa conversando com o ex-BBB Fernando, o número musical acabou sendo cortado. Aí ele não reclamou com Ana Maria, mas ficou muito nervoso e descontou na produção do... Já virou estrela isso? Não, duvido, não, gente. Cheguinho, não. Não, mas eu até entendo ele, sabe por quê? Porque eles têm todo um trabalho de levar a banda, tem custos. Não, eu entendo que seja chato. É chato, tal, é chato. Mas eu acho que ele deve ter dado meio chilique e tal. Acho que não é muito dele isso, não. Descontar em ninguém. Acho que realmente... E também, vamos combinar, a pessoa leva, tem o trabalho daquele. Acho que foi o momento dele extravasar, assim. É, e pra ser trocado por um Big por Brother... Por Fernando. Realmente, eu, minha gente, quebraria a Globo toda. Tá exageradíssima essa menina hoje, né? Tá jurando. Vocês já começaram falando de Babilônia, não ia exagerar. Siga, Leão. Diga, Adri. Então, os 10 mandamentos. Ah, tá vendo? A Adriana vai pra novela já o oposto. Mas depois tem Babilônia. Tá, sim. Então, a novela tá no ar desde o dia 23 de março. Já tá conquistando a vice-liderança. É, a trama bíblica bateu recorde de audiência na Record. Aí o SBT fica em terceiro lugar com Chiquititas. E o elenco também da novela. Um adendo. Que minha mãe está assistindo agora. Chiquititas. Exatamente. Continua. É SBT maníaca que nem eu, né? São várias novelas para todos os gostos. Eu assisti um pouquinho essa novela. Eu também não sou muito a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Mas eu achei as atuações um pouco forçadas. Eu não sei, não me cativou, assim, sabe? Eu achei, quando eu assisti, eu achei as coisas... Não achei os atores no auge, assim, da performance. Não sei se foi o capítulo que eu assisti. Vocês já assistiram? Ah, eu não tenho paciência para ver novela bíblica, não. Desculpa. Nem eu. Eu não passo nem pela Record, imagina. Eu não sei nem que número é isso. Não, eu tentei assistir pra falar alguma coisa aqui, mas realmente eu não me... Não é nem pela história, porque eu gosto, assim, não tenho nada contra, não. Mas não sei, os atores são dramáticos demais, sabe? Querendo ser bíblicos demais, eu acho. Não sei, pode ser só minha opinião também. Eu espero que não estique muito a novela, né? Como eles fazem normalmente. Ah, quando dá certo é um perigo. Ah, tá insistente. E vamos de Babilônia. Pronto. Oba, fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Oba! Valeu! Gente, os beijos gays na novela têm gerado vários comentários e debates sobre a causa homossexual em todo o Brasil. Um fato também que veio à tona e tem chocado nas redes sociais, principalmente aqui na Bahia, onde aconteceu essa notícia. A Câmara de Vereadores de Feira de Santana, segunda maior cidade do estado, aprovou uma moção de censura a qualquer imagem, vídeo ou menção pública na cidade. Aí o discurso diz que a cena tem clara intenção de afrontar os cristãos em suas convicções e princípios, querendo trazer de toda forma impositiva para quase toda a sociedade brasileira o modismo denominado por eles de outra forma de amar, contrariando os costumes e tradições. Agora, o que, que os deputados têm a ver com isso, não é mesmo? Tanta Oi? Coisa para se discutir, tanta coisa mais importante. Eu já nunca mais vou em feira, pronto. Ah, não, meu único medo é esse, gente. As pessoas esquecem, eu acho, que elas têm o direito de escolher não assistir. Ninguém é obrigado a assistir nada. Controle remoto existe pra isso, né? Exatamente. Mas a gente tem que ter o direito de poder ver o que a gente quer, o que a gente acha bacana ou não. Falando de Babilônia, aí tem Beatriz, né? Que a gente sabe que é louca por sexo. Só que esse problema dela já vem desde a adolescência. Aí já começou a desvendar o mistério entre Inês e Beatriz, que é o seguinte. Beatriz teve um caso com o pai de Inês. E ela era menor de idade. Que foi, gente? Fui eu com susto. Desculpa, Adri. Eu não me entendi. Não corta, Camila. Fui eu com susto. Fui eu com susto. Ah, você se assustou com o quê, Adri? Que ela teve um caso, não sabia. Com eu tô pai da outra. Você. Com o pai da é outra. É por isso, gente, que ela quer se vingar dela, não é isso? Não é isso. Ela teve um caso ainda menor de idade com o pai de Inês. Aí o pai de Inês foi denunciado e preso. Ele estava apaixonado pela moça e não aguentou ficar separado dela. E se matou. Mas antes disso, ele escreveu um bilhete para ela. Então, Inês, ela é revoltada até hoje, porque até os últimos dias de vida do pai, a atenção dele foi para Beatriz. E esse é o princípio do segredo delas, né? E por isso que Inês quer tomar o lugar de Beatriz, que ela acha que é o lugar dela. E aí ela já começou a tentar seduzir Evandro. Gente, que bafão! Não, vem cá. A semana bombástica da novela era pra falar isso, é? Era. Ah, tá, entendi. Eles tiveram que antecipar o segredo, então, o grande segredo da novela pra ver se dava um... Ah, mas mesmo assim, eles falaram a semana vai ser bom. Agora, olha só. Ela já começou seguindo aí o comentário de Leão, eu queria levantar uma coisa séria, porque eu acho interessante. As pessoas se preocupam tanto com o beijo gay, né? Uma coisa que não tem nada a ver, enfim, como Camila falou, cada um no seu cada qual, e como Denise falou, existe controle remoto para isso. Mas eu acho que vão tirar do rumo a história da ninfo, e isso é uma doença, gente, sabe? Uma pessoa... Eu acho que... Oi? Deveria continuar com o tema. Exatamente. Falando, explicando. É uma doença ser cuidada. Eu acho que deve ser horrível para quem tem. Entendeu? E aí vão cortar porque a família brasileira troca de canal. Vai ver os 10 mandamentos, pô. Acabou. É, cada um assiste o que quer, né? O que lhe convém. Pois é, eu achei que eles tiraram do rumo aí as principais histórias, as histórias mais interessantes. Exatamente. Foram as que ele tirou e deixou algumas outras que poderiam melhorar, assim, enfim. Foi fruto, eu acho, muito da troca, não. De uma pesquisa, né, que eles fizeram com os telespectadores, e aí reprovaram quase tudo da novela e eles tiveram que refazer tudo. Tá, agora me expliquem uma coisa, Leão também me explica isso aí. A única hora que eu consegui ver essa novela semana passada, eu liguei exatamente na transa da Camila Pitanga, que eu não vou lembrar o nome agora, com um rapaz loirinho, Cristina, é isso. Regina. Com o loirinho lá. Regina. Gente, desculpa, é porque nome assim de todo mundo lembra. Mas a Camila Pitanga com o loirinho lá. Ninguém falou mal, né? Quer dizer, tipo, a gente pode sensualizar a hora que for, sexualizar, porque aquilo não foi sensual, foi sexual. Exato. E tá tudo bem, tá ok, que povo legal. Isso é normal, né? Não, mas eu acho um absurdo, entendeu, Leão? todo mundo acha normal, entendeu? Entendeu? Acho um absurdo, quer dizer, você vai achar normal uma cena... Eu não estou contra a cena, gente, não estou aqui levantando uma bandeira. Não, a questão não é essa, eu estou aqui comparando é a contradição, as coisas, né? Entendeu? Quer dizer, uma cena de sexo está todo mundo legal, se fosse Playboy TV, estava todo mundo gostando. Não pode entre duas idosas, gente, idosas, sabe? Exato. Quer dizer, é um absurdo, enfim. Quem também vai entrar na novela é Hannah Romanazzi. Acho que é assim que fala. É a que interpretou Sofia na temporada de Malhação 2013. Ela vai entrar para o elenco para estremecer o romance de Rafa e Laís. Aquele romance meia boca também. É, ela vai ser Cecília, eles vão se conhecer na praia e vai... Eu acho que dá uma guinadazinha no relacionamento, né? Porque tá aquela coisa muito fofinha. Ai, então, se fosse Chay Suede, voltava a ser o comendador. É, eu também acho. Muito chatinho. Inês vai seduzir Evandro e Beatriz vai descobrir, vai se vingar. O que é que ela faz? A Inês vai seduzir, vai entrar no apartamento dele, vai seduzir, só que ele não vai se empolgar. E aí Beatriz descobre e resolve se vingar, contratando Murilo para seduzi-la. Aí Murilo vai abordá-la no saguão de um hotel e arrastar para um quarto. Eles começam a se beijar e tirar roupa. Aí Beatriz aparece bem na hora e diz que ela não serve para seduzir ninguém, que ela não é capaz de seduzir ninguém, que ela que contratou Murilo para seduzi-la. Aff, gente, que complexo. É muito, horror, né? Que malvado também. Adoro. É, humilhação demais. Eu acho que quando a Inês for se vingar, realmente não vai sobrar nada aí da Beatriz. É verdade, viu? Que a mulher tá acumulando um ranço, uma raiva. Ela tá. Eu acho que ela vai ainda mostrar pra quem vê. Acho que ela não conseguiu ainda. Uhum. Também acho. E eu acho que as pessoas estavam esperando uma Carminha 2 a missão. E acabou não tendo isso, né? Então, mas da mesma forma... Né? Ainda bem, graças a Deus. Mas da mesma forma, eu acho que a Glória Pires está dando show de bola. Ah, entende? Claro. Tá, a minha opinião, gente. Por enquanto, ela está roubando a cena. Enfim, gente. Obrigada, Liana, pela participação. Obrigada, Adri. Obrigada a vocês. Obrigada, Leandro. Beijo. Até semana que vem, com seu momento com a Loura, então. Só antes da gente encerrar, eu queria anunciar também que o nosso site vai ter uma mudança aí no layout, vai ficar mais moderno, mais bacana. E vamos ter a estreia também aí de colunas, né, escritas por Ana Flávia Ledo, que é também dona aí do site junto comigo. Denise conhece muito bem. Eu não, mas é, oi! É maravilhosa! Vou concordar, né? Uma das colunas vai ser... Amor, Sexo e um Pouco de Sacanagem. Que é a cara dela. A cara de Ana Flávia, que já vai estrear nessa quinta-feira. E vai ser toda quinta-feira. E, enfim, a gente vai aceitar aí também opiniões das nossas leitoras, que tenham mandado, podem mandar histórias que tenham vivido. Enfim, não precisa se identificar, tá, gente? Fiquem à vontade. É, e vamos ter também uma coluna de turismo, que vai chamar Viajar é Preciso, e que vai ser publicada toda quarta-feira. Mas não começa nessa quarta, a partir da próxima semana. Enfim, vamos trazer roteiros aí de viagens, dicas bacanas. A ideia é apresentar lugares como uma possibilidade concreta para quem quer conhecê-lo. Ou seja, os lugares mais em conta, onde achar promoções, enfim, para todos os bolsos. E outra coisa também, desculpa, Camila, só para não perder a coisa, a chance. E outra coisa também de viagem, que muita gente fica perdida, né? É, aonde eu tomo vacina, eu tenho que tomar? Como é que eu tiro o passaporte? Em agosto, os Estados Unidos vão liberar o visto, não vai ter que precisar mais visto, enfim. Vai ser um conjunto de coisas interessantes para você que quer viajar. E a agenda, e vamos ter também a agenda cultural, né, que vai ser toda sexta-feira, que se chama Qual é a Boa do Finde. Enfim, vamos começar aí várias colunas. Aceitamos contribuições das nossas apresentadoras. Ah, eu vou escrever sobre a vida de madame, vou escrever sobre moda, sobre muita coisa chique. Que eu Eu vou fazer as minhas... Ai, mentira, minha irmã. Eu vou fazer as minhas entrevistas e vou falar sobre gastronomia, gente, lógico. Pronto, temos gastronomia também. Vamos anunciar em breve aí mais algumas colunas, gastronomia, tecnologia, vai ter um pouquinho de tudo. E o layout novo também, que a gente vai lançar em breve para os nossos anunciantes que estão vindo, que o Drix está nos ajudando. Exatamente, daqui a pouco sai tudo junto num pacotão só, tá, gente? Aguenta. Muita novidade por aí. É isso. Obrigada, meninas. Pois é, e para acompanhar as novidades, sigam as redes sociais, sigam Twitter feminino na telinha, Instagram feminino na telinha, e-mail feminino na telinha, @gmail.com, Facebook feminino e além, site, a gente tá lá em todas elas pra ver vocês. Gente, beijo, até a próxima. Beijo, gente, cheiro grande. Beijo, até a próxima semana que vem. Obrigada. Tchau.